mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. 11 horas e 6 minutos, hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher e data para destacar o protagonismo cada vez maior da mulher na atividade turística, seja como consumidora, seja como profissional, exercendo cargos de importância no desenvolvimento deste setor. Foi-se o tempo em que mulheres ocupavam cargos da parte baixa da pirâmide do turismo. Os desafios ainda são muitos, mas é auspicioso constatar que o número de mulheres gerentes em empresas não familiares, executivas ou proprietárias de empreendimentos de sucesso, cresce ano após ano. No setor público ainda falta seriedade na hora da nomeação dos dirigentes, sejam homens ou sejam mulheres, e que o diga o caso da sexóloga que foi ministra do Turismo e também dos inúmeros apadrinhados políticos que volta e meia ocupam a pasta, mas a tendência é de evolução gradual, afinal, profissionalizar o turismo não é mais uma opção, é uma necessidade, uma obrigação de cada destino que deseja investir nesta área. No mercado consumidor do turismo, as mulheres sempre tiveram peso de decisão na escolha dos destinos de viagem da família, por exemplo, mas, por outro lado também, sempre tiveram dificuldades no caso das viagens sozinhas a locais que têm cultura tradicionalmente machista, como é o caso, admitamos ou não, do Brasil. Nos guias de viagens, o Brasil ainda é citado como local pouco seguro para mulheres desacompanhadas, com citações a assaltos, casos de assédio, casos de violência sexual, aquela famosa assobiada quando a mulher está na rua, enfim, aquela cantada, mexendo ali com a mulher que está sozinha, com a turista, a mulher sozinha, enfim. Se para muita gente isso é normal aqui no Brasil, saiba que lá fora não é comum em muitos países do mundo. E isso, então, é um ponto aí de desconforto para a mulher que viaja sozinha ou com amigas aqui no território brasileiro. Para mudar este quadro, muito ainda precisa ser feito, mas o principal ponto é uma mudança cultural coletiva e também uma mudança de cada indivíduo para que as mulheres, sejam elas turistas ou integrantes de nosso cotidiano, sejam cada vez mais respeitadas. No Dia Internacional da Mulher, deixamos aqui nossas felicitações às ouvintes que nos acompanham em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, no extremo oeste paranaense e também nos mais diversos locais do mundo, através da internet. Parabéns a todas vocês. Participem do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, facebook.com/cbnfoz, twitter.com/cbnfoz ou então interaja através do nosso site, que é o cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 8 de março de 2014. Bom dia. Feriado de carnaval foi de intensa movimentação turística nos atrativos de Foz, com mais de 30 mil visitantes nas cataratas. No complexo turístico Itaipu, o feriado de carnaval foi de recorde de movimentação com mais de 10 mil visitantes nacionais e estrangeiros. Secretário Jaime Nascimento fala sobre o plano de metas para o turismo de Foz do Iguaçu firmado pelas entidades da gestão integrada. Curitiba inspira-se em experiência de cidade da África do Sul para continuar a receber turistas depois da Copa do Mundo. Aeroporto de Foz terá voo diário entre Foz do Iguaçu e a capital do Peru. 11 horas e 10 minutos, CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 14 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste momento na área central de Foz já chega à marca dos 27 graus. Umidade relativa do ar de 74%. Ventos a 8 km por hora. Céu praticamente sem nuvens em muitos pontos aqui da Tríplice Fronteira. Previsão do tempo para hoje em Foz e região trinacional é de tempo bom. Manutenção aí deste panorama de sol, calor. A máxima deve chegar aos 33 graus, com sensação térmica de 35 agora no período da tarde. E não devemos ter mudança significativa neste panorama ao longo do fim de semana. Para amanhã, domingo, tempo bom, temperaturas entre 16 e 32 graus. Já para segunda-feira, existe uma possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas no período da tarde. Temperaturas entre 18 e 31 graus, segundo informações do CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná. Aeroportos aqui da região da Tríplice Fronteira, neste momento, estão abertos para pousos e decolagens, exceto o aeroporto de Foz do Iguaçu. O aeroporto internacional Cataratas está fechado até meio-dia para operações, em razão das obras programadas pela Infraero ali no terminal. Daqui a pouquinho, inclusive, vamos falar a respeito da programação de novos voos aqui para Foz do Iguaçu e da possibilidade, então, de que a cidade ganhe até 10 novas frequências tão logo esteja concluído este trabalho na pista do Aeroporto Internacional, que visa dotar de melhores condições a pista do terminal aéreo aqui em Foz. BR-277, perímetro urbano de Foz do Iguaçu. Fique atento com a chegada de veículos à região de fronteira. O pico de movimentação na 277 hoje foi por volta das 9 horas da manhã, quando tivemos então intenso movimento de veículos em direção à cidade de Foz. Agora, quem vai pegar a estrada deve ficar atento também com o fluxo de saída de veículos aqui da região. São, neste momento, 276 veículos por hora deixando a região de Foz do Iguaçu, segundo a medição feita pela concessionária Eco Cataratas, 235 veículos por hora chegando aqui à fronteira. De Foz a Céu Azul, as condições da pista são consideradas tranquilas, mas fique atento aí, período da tarde, movimento especialmente saída aqui de Foz deve se incrementar. Um dos pontos aqui de Foz com maior circulação de veículos é a região da Ponte Internacional da Amizade. E nós vamos conhecer agora como está a circulação, vamos ter um boletim atualizado sobre a situação da ponte. Quem está na linha conosco é Thaís Montenegro. Olá, Thaís. Olá, Guilherme. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Lentidão maior para quem se dirige à Cidade da Leste, no lado Paraguai da fronteira. Motoristas enfrentam um pouco de fila para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, mas flui de maneira normal, sem maiores congestionamentos. Guilherme. Obrigado, Thaís Montenegro. Na BR-469, entre Brasil e Argentina, no acesso ali à Ponte Tancredo Neves, motorista tenha atenção, porque existem dois pontos bastante complicados no trânsito. Um deles é a rotatória da BR-469 com a Avenida das Cataratas. Tenha atenção ao trocar de pistas ali no local. O outro, já no acesso à aduana brasileira da Ponte Tancredo Neves, atenção quanto à saída de veículos da Avenida Morenitas, que é uma das principais vias de circulação na região sul do município de Foz do Iguaçu. Agora, o único ponto de lentidão na Ponte Tancredo Neves, na região da ponte, é a chegada na aduana de Porto Iguaçu. Temos fila ali nos guichês. Esteja com os documentos em mãos, não apenas os seus documentos, mas também de todos os ocupantes do veículo, para agilizar o processo de fiscalização ali na aduana de Porto Iguaçu. Expectativa de que no período da tarde, enfim, tenhamos mais filas ainda do que registrado agora no período da manhã. BR-469, movimento é grande no sentido Parque Nacional do Iguaçu. Atenção ao passar por pontos como a rotatória do aeroporto e também a chegada ali ao centro de recepção de visitantes do Parque Nacional do Iguaçu. E tenha cuidado também ao trafegar por pontos, como é o caso das curvas do Rio Tamanduá. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui em Foz do Iguaçu, novamente com Thaís Montenegro. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz do Iguaçu a 2,38 para compra e 2,45 para venda. O Guarani, R$1 compra 1.800 guaranis e 1.900 guaranis são necessários para compra de R$1. O peso argentino está cotado em Foz do Iguaçu a 0,20 para compra e 0,25 para venda. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 3,15 para compra e 3,40 para venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigado, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1 milhão e 500 mil litros de água por segundo. Vazão normal para esta época do ano e ideal para todos os tipos de passeios e fotografias, tanto no lado brasileiro como no lado argentino. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos no Brasil e no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 19 minutos e o Parque Nacional do Iguaçu recebeu 31.450 visitantes nos 4 dias de feriado de carnaval. Apesar de ser um pouco menor que o volume de visitantes registrado no mesmo período de 2013, quando então 31.652 pessoas visitaram as cataratas pelo lado brasileiro, este número de 31.450 visitantes é superior à estimativa inicial feita pela concessionária Cataratas S.A. e também pela direção do parque. Antes do feriado, apostava-se em algo em torno de 30 mil visitantes, número que foi então finalmente superado pelas estatísticas. O balanço divulgado pela concessionária que explora os atrativos ali no Parque Nacional aponta que o maior movimento, inclusive o maior movimento que entrou para a história do Parque Nacional do Iguaçu, foi registrado no domingo, 13.649 ingressos vendidos para turistas brasileiros e estrangeiros, então, que conheceram o Parque Nacional do Iguaçu. Na segunda-feira, houve 7.067 visitantes. No sábado, primeiro dia do feriado prolongado, 5.656 visitantes. E a terça-feira de carnaval, que, enfim, no começo, prometia ser um dos dias mais promissores quanto à visitação de turistas e moradores aqui da fronteira, ali no Parque Nacional do Iguaçu, acabou decepcionando, principalmente em razão da chuva que atingiu a cidade de Foz do Iguaçu nas primeiras horas do dia. Esperava-se que amanhã fosse o ponto forte de visitação no Parque Nacional do Iguaçu, na terça-feira de carnaval, mas devido à chuva isso acabou não se concretizando. A terça-feira foi o dia do feriado prolongado com o menor índice de visitação, apenas 5.078 pessoas passaram pelo Parque Nacional do Iguaçu, que totalizou então nesses 4 dias de feriado 31.450 visitantes, 72% dos quais brasileiros. Os números de visitantes também foram grandes no complexo turístico Itaipu. Informações com Thaís Montenegro. Itaipu fechou o feriadão do carnaval com o maior movimento registrado nesse período desde o início da cobrança do atrativo, em julho de 2007. No total, 10.836 pessoas passaram pelos atrativos da usina entre sábado, dia 1º, e terça-feira, dia 4. O número representa um aumento de 8,25% comparado ao carnaval do ano passado. O resultado também superou a previsão inicial, estimada em 10.500 turistas. Apenas no domingo, 3.328 visitantes passaram pelo complexo turístico de Itaipu. O movimento nesse dia reflete também o fluxo turístico nas cataratas, que recebeu 13.649 visitantes no domingo. Nos 4 dias de folia, passaram 31.450 pessoas pelas bilheterias do Parque Nacional do Iguaçu, o atrativo mais procurado de Foz. A exemplo dos últimos feriados, os brasileiros continuam liderando a nacionalidade dos turistas que conhecem a hidrelétrica. Desta vez, eles representaram 90,45% do público deste feriado, 9.801 pessoas. A expectativa é de uma projeção nesta proporção para os demais feriados do primeiro semestre, uma vez que os 2 primeiros meses do ano já representaram um aumento de 5% no turismo de Itaipu. De 1º de janeiro a 28 de fevereiro, a usina recebeu 102.617 turistas, diante de 97.840 pessoas no mesmo período de 2013. Com informações de Itaipu Binacional, Thaís Montenegro para a CBN Foz. 11:23. CBN Turismo. Sede paranaense da Copa do Mundo, Curitiba pretende se inspirar na experiência de sucesso de uma cidade da África do Sul para continuar a receber turistas após o Mundial. Confira na reportagem de Tabata Viapiana. Curitiba vai receber apenas 4 partidas da primeira fase da Copa do Mundo, mas mesmo assim é a terceira cidade com maior procura por ingressos, perdendo apenas para São Paulo e Rio de Janeiro. Os norte-americanos compõem o maior grupo de turistas que visitarão Curitiba, seguidos por ingleses e colombianos, segundo o levantamento da FIFA. De acordo com o Instituto Municipal de Turismo, a criação de um voo direto de Miami para Curitiba pode ter motivado os norte-americanos a se interessarem pela cidade. Australianos, russos e espanhóis também devem vir em grande número a Curitiba, já que haverá partidas dessas seleções na cidade. O fato da seleção da Espanha realizar a preparação para a Copa no CT do Caju também coloca a cidade na vitrine internacional. O presidente do Instituto Municipal de Turismo, Paulo Colnaghi, afirma que cerca de 600 jornalistas do mundo inteiro virão a Curitiba para acompanhar a seleção espanhola. E os analistas, quando o time não está treinando ou estão de folga, alguma coisa, ele precisa de outras informações. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar a cidade, vai mostrar situações outras para o público dele. E é nisso que nós pretendemos que Curitiba tenha essa visão diferenciada das pessoas, para que eles vejam que existe uma cidade no Brasil, que é Curitiba, que não tem praia, que não tem Amazônia, mas é uma cidade excepcional para ser conhecida. Muitos torcedores das 8 seleções que vão jogar em Curitiba já estão procurando locais para se hospedarem durante o Mundial. Lucas Heredia é dono de um hostel há 2 anos. Ele conta que há muitos australianos ligando para o local. Quando consultam, geralmente são grupos muito grandes. Aí, sei lá, tinha um grupo de 30 australianos, argelinos, eram 200 torcedores, queriam saber. Não são tão frequentes assim, mas são de grupos grandes. Austrália por agora. Paulo Colnaghi projeta um aumento no número de turistas que vêm a Curitiba após a Copa do Mundo. Ele diz que a capital paranaense se espelha na cidade do Cabo, na África do Sul, que foi subsede do Mundial de 2010 e passou a atrair mais visitantes depois do torneio. Que nós entendemos que esse talvez seja a grande sacada aqui para Curitiba, porque a África do Sul, a cidade do Cabo, teve 32% de aumento na visita de turistas estrangeiros no primeiro ano após a Copa. E é mais ou menos esse o nosso objetivo. Nós queremos ser uma cidade conhecida em termos de cidade brasileira. Os estrangeiros conhecem muito outros pontos do país e Curitiba ainda sente falta disso. Eu entendo que esta vinda deles vai ser importante por isso. Para conquistar mais visitantes para a cidade, Paulo Colnaghi diz que é preciso receber bem os turistas durante a Copa. Ele cita algumas ações que serão feitas durante o Mundial para agradar os estrangeiros. Nós teremos o nosso material nas línguas desses países, nós vamos ter o mapa da cidade, nós vamos ter em russo, nós vamos ter em persa. Isso é uma forma de você agradar eles. Os russos, por exemplo, eles são um tipo de turista muito específico. Ele não fala outra língua normalmente, ele só fala russo. Então eu acho que esse é um fato importante, que ele venha e se sinta bem, ele seja recebido e não se sinta estranho numa cidade. E a nossa perspectiva é que venham muitos. Um dos hotéis de Curitiba, por exemplo, ele já está lotado de iranianos, que vêm para assistir o jogo do Irã. Além de norte-americanos, ingleses e colombianos, houve procura de ingressos para os jogos em Curitiba por canadenses, alemães, mexicanos, chilenos, franceses e peruanos. Os torcedores das equipes que vão atuar na Arena da Baixada devem comprar mais bilhetes na próxima etapa de vendas, que começa no dia 12 de março. Jogarão em Curitiba as seleções da Espanha, Austrália, Rússia, Argélia, Equador, Honduras, Irã e Nigéria. Repórter Tabata Viapiana. E lembrando que a Copa do Mundo aqui no estado do Paraná está presente em 2 cidades. Curitiba, que receberá os jogos que a Tabata Viapiana acabou de listar e também será a casa da seleção da Espanha durante a Copa do Mundo. E Foz do Iguaçu, que conseguiu então tornar-se o centro de treinamento da seleção da Coreia do Sul e deve ser também, em consequência de todos os turistas estrangeiros que estarão em movimentação aqui pelo território brasileiro, deve ser um dos principais destinos visitados durante o período da Copa do Mundo. 11h27. E a seguir no CBN Turismo, vamos continuar falando de Copa do Mundo, a preparação do Paraná para este evento que começa já no mês de junho. Estamos na contagem regressiva, menos de 100 dias para a Copa do Mundo. E também vamos falar a respeito da renovação do compromisso da gestão integrada do turismo aqui em Foz do Iguaçu. O secretário Jaime Nascimento conversou com a reportagem CBN e deu detalhes sobre as prioridades da gestão. Não saia daí, CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 33 minutos aqui em Foz do Iguaçu, temperatura se elevando na casa dos 28 graus neste instante. E a partir do mês de abril, a cidade de Foz do Iguaçu deve ter uma ligação diária com a capital do Peru, a cidade de Lima, uma das mais populosas da América do Sul. O voo operado pela empresa LAN Peru aumentará a oferta de assentos anuais na empresa aqui em Foz do Iguaçu e proporcionará não apenas aos peruanos acesso facilitado aqui a Foz do Iguaçu, como também aos iguaçuenses acesso aos países da região norte da América do Sul, América Central e, por que não, Estados Unidos via a cidade de Lima, já que através dessa rota é mais rápido, inclusive, chegar aos Estados Unidos do que através de São Paulo e do Rio de Janeiro. O aeroporto de Foz do Iguaçu está passando por obras de melhorias da pista que devem ser finalizadas até o mês de maio. A partir daí, não apenas para a Copa, mas também para o atendimento à demanda de viagens, a cidade pode ganhar de 8 a 10 novos voos, conforme projeções feitas pelo Fundo Iguaçu de Desenvolvimento e Promoção do Turismo. E também no mês de maio, o complexo turístico da usina de Itaipu deve ganhar um novo atrativo com a incorporação dos passeios de barco do catamarã, que atualmente ancora ali na região do bairro Três Lagoas, às margens do lago de Itaipu. Para receber o barco, Itaipu está finalizando um pier de atracação nas imediações do Refúgio Biológico Bela Vista e existe a previsão de passeios de barco também até o município de Itaipulândia, com ligação para o Parque Aquático Termal que funciona naquela cidade. Atualmente, o catamarã realiza o passeio do pôr do sol no Lago de Itaipu, com cerca de 2 horas de duração, um barco que tem 35 metros de comprimento, 9 metros de largura e capacidade para até 200 passageiros. Representantes de instituições e entidades que fazem parte da gestão integrada do turismo em Foz do Iguaçu reafirmaram antes do feriado de carnaval seu compromisso com o modelo pioneiro adotado a partir de 2007 na cidade, com a definição dos objetivos prioritários e das estratégias de ação a curto, médio e longo prazos. Em entrevista aqui na CBN, o secretário municipal de turismo, Jaime Nascimento, falou sobre os eixos propostos. Programamos uma formalidade para envolver aí as entidades que fazem parte da gestão integrada, no caso a prefeitura, com a presença do prefeito, a Itaipu, com a presença do Jorge Samek, Fundo Iguaçu, Piola, o Contour e o Convention Bureau. Então, nesse dia, nós assinamos o plano de trabalho de 2014, que está previsto no convênio que nós assinamos entre as entidades da gestão integrada. Quando falamos deste trabalho da gestão integrada, quais serão as prioridades de desenvolvimento, os eixos de trabalho para daqui para frente, a partir deste ano de 2014? Nós temos 4 eixos de atuação e em cada um desses eixos a gente definiu objetivos para esse ano de 2014 estamos aguardando a execução de um planejamento estratégico do destino com recursos que o Ministério do Turismo aportou. Então, através desse planejamento estratégico é que a gente vai olhar para o futuro e olhar para o longo prazo, né? Esse plano de ação é para 2014. E nesse plano de ação nós temos preocupações aí com a infraestrutura turística, a ampliação do tempo de permanência do turista, com o gasto médio do turista. Então, para isso, temos vários projetos para melhorar esses indicadores. Temos também uma informação aqui, inclusive na lista de prioridades, uma delas é a questão da implantação e estruturação de um observatório do turismo aqui em Foz do Iguaçu? Isso, esse observatório está em implantação, temos o aval do Ministério do Turismo e da Organização Mundial do Turismo. E o observatório tem como objetivo reunir no único lugar todos os dados e estatísticas do turismo. Então a gente só vai conseguir planejar e melhorar o turismo se nós conseguirmos uma radiografia de como é o nosso turismo, o perfil do turista, de onde vem, quanto gasta, onde se hospede. Então esse perfil e essa radiografia é fundamental para que a gente consiga melhorar o nosso turismo. Outro ponto que me chama a atenção aqui no planejamento é porque, por exemplo, o aeroporto ele já está passando por uma grande reforma. Há previsão também de uma revitalização, uma renovação da rodoviária, nossa porta de entrada terrestre aqui na cidade? Sim, a gente vem desde o ano passado discutindo um modelo para operação da nossa rodoviária. Como houve uma mudança aí no Fostrans e no segundo semestre do ano passado, então a gente voltou às discussões e a nossa proposta, já com o aval aí do prefeito, do Fostrans, é fazermos uma parceria público-privada para a rodoviária. Nós sabemos que o Fostrans, inclusive, o Paulo Tremarim, que vai conduzir o processo, está buscando consultorias especializadas para fazer esse processo da melhor forma possível. E acho que ele está acertando nessa iniciativa de olhar outras cidades, ver como eles fizeram, e para que a gente tenha uma rodoviária realmente contribua para o bem-estar do turista, para receber bem o turista. Este feriado prolongado agora de carnaval é meio que uma espécie até de teste para o que vem por aí em 2014. Como é que você está vendo a preparação do destino para eventos como a Copa do Mundo? Esse ano começou com um grande movimento, né? O mês de janeiro foi recorde nas cataratas, recorde na Itaipu. Então, um ano que começou de maneira espetacular e o carnaval traduz esse bom início de ano e acho que a cidade está preparada, os atrativos a cada ano que passa eles melhoram a sua forma de operação e atendimento, então acho que a cidade está preparada para o movimento que puder acontecer aí na Copa e acredito que o nosso movimento vai continuar aí no ascendente. E nós temos ainda condições de atender um volume muito maior de turistas, né? E queremos, por isso, o nosso plano de trabalho desse ano, ampliar a oferta de atrativos e de opções para que o turista fique mais tempo aqui e que temos cada vez, né, um volume maior de turistas. Nós temos ainda grande capacidade de atendimento. Palavras de Jaime Nascimento, secretário municipal de turismo em Foz do Iguaçu, em entrevista que você confere na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 41 minutos e um dos focos de preocupação na preparação de Curitiba para a Copa do Mundo, além do estádio, claro, é a questão da mobilidade urbana. As novas permissões de táxis podem não estar disponíveis para o Mundial. Informações com Andressa Tavares. O processo de licitação, que prevê a contratação de mais 750 táxis para Curitiba, teve início há 8 meses, com a publicação do edital. Na próxima semana, devem ser abertos os envelopes com os documentos de habilitação dos novos permissionários. Apesar do processo estar chegando à fase final, o presidente do Sindicato dos Taxistas do Paraná, Abimael Mardegan, não acredita que todos os novos veículos estejam rodando na Copa do Mundo em junho. Segundo ele, o prazo está apertado. Se calcular o seguinte, se ela liberar no final de março, tá certo? O carro vai chegar no concessionário numa rapidez ágil, 30 dias. tá? Aí mais a pintura, vai mais 30 dias para colocar o carro para rodar. Então são 60 dias para colocar o carro para rodar. Isso se a concessionária tiver programação para poder entregar o carro em 30 dias. É exatamente, é que nem eu falei, a licitação deveria ter sido feita no ano passado. Se ela fosse feita no ano passado, hoje nós estaríamos o quê? Com o tempo alto, todos os carros estariam rodando, estaria tudo normal. Como está demorando muito, por causa de muito processo, muito recurso lá, vai ficar bem enforcado. O presidente da Comissão Especial de Licitação do Táxi da URBS, Wilhelm Meiners, afirma que os veículos estarão sim nas ruas antes do Mundial, ainda no fim de maio. Não, nossa previsão continua que saia antes da Copa e que a gente já tenha os novos carros, né, entregues e a serviço da população para o início da Copa do Mundo. O prazo é final de maio. Meiners explica que nesta quinta-feira foi publicada a ata com o resultado dos 150 recursos movidos pelos concorrentes que se sentiram prejudicados na primeira fase do processo de licitação. Após a abertura dos envelopes com os documentos de habilitação, que acontece na semana que vem, há novamente prazo para recurso. A previsão é de que a lista final com os nomes dos novos permissionários seja divulgada em meados de abril. Em seguida, tem início o processo de cadastramento. Aqueles licitantes que não tiverem nenhum problema, a gente fará uma homologação parcial, né? Com a homologação parcial, o taxista pode apresentar os documentos finais de cadastramento como motorista de táxi, proceder à assinatura do documento de outorga e apresentar o veículo. O novo taxista já pode rodar. Após a licitação, o número de permissionários passará de 2.252 para 3.002. No entanto, o Sinditáxi estima que para atender somente a população de aproximadamente 1.700.000 habitantes, seriam necessários pelo menos mais 2 mil táxis. O presidente da Comissão Especial de Licitação confirma que a demanda é grande. Curitiba deveria contar para ter uma relação adequada de número de táxis por habitante, né? Deveria ter pelo menos 5 mil táxis. Esses 700 táxis é para atender a população. Então, o que nós estamos querendo é que a prefeitura utilize quanto antes para poder entrar, antes da Copa. Se não para a população não tem, imagina para a Copa. Então, se vão chegar a Copa, não vai ter táxi para ninguém. Repórter Andressa Tavares. 11 horas e 45 minutos e após o fiasco do risco de eliminação de Curitiba da Copa do Mundo devido a problemas com o estádio, as obras da Arena da Baixada tiveram que ser intensificadas com turnos de trabalho, inclusive durante o Carnaval. A reportagem é de Tabata Viapiena. O Atlético pretende concluir a Arena da Baixada até o final de abril. Para isso, as obras avançam em ritmo acelerado e não pararam em nenhum dia do Carnaval. Segundo comerciantes e moradores da região, os operários têm trabalhado normalmente durante o feriado. Um funcionário da obra, que não quis se identificar, disse que nem todos os operários estão na escala de Carnaval, mas confirmou que nos pontos em que há mais atraso, os trabalhos continuam durante o feriado. Não parou nem um minuto. Estamos trabalhando e até as 5 e algumas equipes só trabalhando até as 3. A maioria trabalhando. A parte mais bruta está trabalhando. O operário disse ainda que os trabalhos têm sido intensos em quase todos os dias da semana. Todos os dias, só domingo que alguns vêm só fazer um acabamentinho e o resto tudo tranquilo. E a terça-feira de Carnaval não foi apenas de trabalho intenso na Arena da Baixada. Muita gente aproveitou o feriado para conferir pessoalmente o andamento da reforma no estádio. Atleticanos e turistas paravam para tirar fotos em frente ao local. É o caso do seu João Luiz, atleticano fanático e que aproveitou a tarde livre para matar a saudade da Arena da Baixada. Até tira o estresse do corpo, né? Porque ficar em casa não é fácil. Eu venho, eu passo quase toda semana, eu passo aqui na Arena, porque um amor, tá? Que não tem fim. Tá certo que tá demoradinho, mas vai sair. E vai sair muito melhor do que muitos estádios que consumiram muito dinheiro aí fora. Na semana passada, o Atlético anunciou que o primeiro jogo teste na Arena da Baixada será no dia 29 de março, no aniversário de Curitiba. Será uma partida para cerca de 10 mil pessoas, entre o time sub-23 do Atlético e um adversário que ainda será definido. Com um orçamento final de 330 milhões de reais, a previsão de entrega do estádio é dia 30 de abril. Repórter Tabata Viapiena. 11h47. CBN Turismo. E o Aquário Marinho de Paranaguá inaugurou para visitação na semana passada o tanque Oceano, último e maior espaço com 300 mil litros de água. Nele, os visitantes podem ver bem de perto espécies grandes de natação contínua, como é o caso de raias e outros peixes. E de acordo com a bióloga que monta o programa de educação no aquário, Rosana Helena Pita Virga. A previsão é que ainda neste ano o público possa fazer um mergulho interativo no tanque oceano. A gente está incluindo nessa semana ainda algumas raias que a gente tem na região. Então a gente tem essas raias no tanque de toque e algumas delas vão para esse tanque oceano. E mais tarde, assim que esse recinto ele estabilizar bem, a gente vai estar inserindo alguns tubarões de fundo. São chamados de tubarões lixa e são muito bonzinhos, né, esses tubarões. E até julho, se tudo der certo, a gente vai estar com uma programação que é um mergulho interativo. Então, quem tiver interesse vai poder se inscrever, né, agendar com antecedência e vai poder mergulhar nesse recinto com os tubarões e as raias. Atualmente, os 23 tanques do aquário possuem mais de 500 animais de 200 espécies diferentes, como é o caso do tubarão bambu, peixe-leão e pinguins. O local foi inaugurado em janeiro pelo governador Beto Rich e tornou-se um dos principais atrativos turísticos do litoral. O Instituto Ambiental do Paraná foi o responsável pela fiscalização da concessão do aquário e tem autonomia para aplicar multas em situações de descaso ou má administração. Para o presidente do órgão, Luiz Tarcísio Mossato Pinto, o local foi construído para trabalhar a educação ambiental dos visitantes. O governo do estado está mostrando essa beleza que tem lá dentro a toda a população paranaense e a população de todo o Brasil que vem nos visitar no nosso litoral. Mais de 30 mil pessoas já visitaram o aquário de Paranaguá, a maior parte nos fins de semana. Os ingressos custam R$20 para adulto, R$15 para crianças entre 2 e 12 anos e R$10 para idosos e aposentados, sendo que moradores de Paranaguá têm 50% de desconto para visitar este atrativo. CBN Turismo. 11 horas e 49 minutos e a Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais em Turismo, em parceria com o portal Gestur Brasil, está viabilizando um projeto inovador na área de turismo. Trata-se do projeto Mais Turismo, que busca democratizar e universalizar a atividade turística no Brasil. A informação é de Vades da Silva, fundador do portal Gestur Brasil. Vades conversou com Cristina Pinheiro no programa CBN Foz, edição da tarde, e deu detalhes sobre o projeto. O projeto Mais Turismo é uma infraestrutura que une tecnologia, experts e muita formação para mentorias, para colocar à disposição uma infraestrutura de apoio tanto para os empresários do setor do turismo se beneficiarem com isso, quanto o consumidor final, ou seja, um país com mais turismo. Em resumo, eu poderia te dar um exemplo. Da mesma forma que o Brasil precisa hoje para atender os mega eventos internacionais especialmente e para atender a própria demanda do turismo nacional, precisa então de infraestrutura de aeroportos, estádios, infraestrutura urbana, mobilidade, etc. Também o país está precisando, a gente percebeu, como estudioso da área que é e empreendedor da área do turismo que somos, percebemos que o Brasil precisa de uma plataforma tecnológica para colocar o produto Brasil de forma estruturada para brasileiros e estrangeiros. E assim estamos fazendo para colocar o produto Brasil em 11 idiomas, então, para brasileiros e estrangeiros. Então, todas as empresas participantes aí dessa cadeia produtiva podem participar desse projeto e, assim, pelo que eu entendi, né, aí os produtos vão ser disponibilizados, né, comercializados em 11 idiomas. Né? Isso não é pouco, né, Vades? Exatamente. Nós temos ali carregando e percebemos que o mercado, tem muita gente fazendo esforço de colocar o produto Brasil ali na prateleira aí do supermercado brasileiro e mundial, mas com bastante dificuldades, porque ora falta tecnologia, ora falta uma complementação. Agora, com o advento da internet, do jeito que está hoje, existem muitos, aí uma infinidade de aplicativos que fazem partes, fazem coisinhas específicas dentro do turismo, em vários segmentos, em qualquer área, no saúde, etc. No turismo existe muito disso, mas faltava algo, estava faltando algo, uma plataforma mais robusta, que estivesse preparada para colocar o Brasil de forma estruturada. Então, todos os segmentos que compõem a cadeia econômica do turismo nacional, de forma estruturada para que pudesse, então, tanto os fornecedores se disponibilizarem, estarem disponíveis, tanto para os canais de vendas, quanto para o consumidor final. Isso no Brasil e no exterior, em 11 idiomas. Falando em idiomas, nós vamos ter, além dos idiomas tradicionais, vamos estar em russo, em mandarim, em chinês, que aí é chinês, né? Em árabe e em japonês, além dos idiomas tradicionais aí que hoje normalmente é comum ter, mas que diga-se de passagem, no turismo não se encontra o produto Brasil em idiomas feito por empresários brasileiros. O Vades, eu tenho informação aqui de que cada município vai ter vamos chamar assim, um empreendedor digital que vai com exclusividade na representação comercial do destino, ou do destino turístico, ou do município, né, numa rede nacional de empreendedores digitais. Como é que é isso? Confere essa informação, como é que funciona? Exatamente. Veja, Cristina, ali nós tivemos, então, esse empreendimento é um empreendimento muito grande para uma pessoa ou um empreendedor só, né? Então, o governo já fez várias iniciativas e nem ele conseguiu estabelecer algo que pudesse comercializar e disponibilizar o produto Brasil de forma estruturada, da forma que a gente está falando. Nem ele conseguiu, então imagina um empreendedor só conseguir fazer isso. O que nós fizemos? Inovamos na forma de gerenciar isso também e de estabelecer isso. É o maior programa de inovação tecnológica e de empreendedorismo que você tem conhecimento na área do turismo brasileiro. O que, que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria com a Associação Brasileira de Profissionais, do Turismo, então que se chama ABB Tour, que hoje tem no Brasil mais de 300 mil profissionais bacharéis em turismo. E esses bacharéis estão buscando espaço e estão disponíveis. Não é um batalhão, um exército ali à disposição do turismo nacional. Então, o que, que nós estamos? Nós estamos em parceria selecionando profissionais, esses profissionais, não só bacharéis, mas qualquer empreendedor, empresário que esteja há mais de 3 anos atuando no setor, ele pode ser um empreendedor digital, expert em turismo, integrando essa rede nacional. E com isso ter uma representação exclusiva de um destino. Um destino que pode ser um município, uma micro-região, uma região, um estado, uma macro-região. Então, ele recebe com isso, esse empreendedor, ele tem uma exclusividade de atuação no município, e essa atuação, isso dentro da exclusividade, dentro da rede, dessa rede nacional, e essa representação dá a ele toda uma infraestrutura tecnológica, dá a ele um suporte de mentoria para que ele não erre enquanto empreendedor digital, porque ele é expert em turismo, mas ele não é expert em ser empreendedor digital do setor. Então, o que não é nenhum demérito para ninguém, porque claro, isso é uma inovação. Então, nós preparamos esse tripé, então, o profissional, a mentoria e a infraestrutura tecnológica, e ele dispõe isso para os empresários na sua cidade. Então, um hotel, uma pousada, uma pensão, no caso de Foz do Iguaçu, todas as vans de turismo que tem em Foz do Iguaçu, carros de turismo, transporte turístico, todos os passeios, os transfers, poderão estar, e assim todos os atrativos, poderão usar desta plataforma, estar nela gratuitamente, sem pagar absolutamente nada, nos 11 idiomas, ter motor de venda e motor de distribuição para os canais de vendas, completamente gratuito. Ela só, o fornecedor do produto, gerencia isso, e que tem a ferramenta para isso, e ele próprio diz quanto ele remunera, no caso, em comissões, para quem vendê-lo no Brasil ou no exterior. Então, é algo que não tem, não é nada parecido com o que pode vir na memória aqui, lembrando de alguns OTAs, que aí Online Travel Agents, que estão aí no mercado. É algo bastante inovador e que possibilita, então, que nós falamos que nós temos 3 palavrinhas mágicas: universalização, democratização e empoderamento de toda a cadeia econômica do turismo, inclusive o cliente final. E quem ganha com isso, principalmente, é o município, que passa a ter, então, potencializado ao extremo as suas riquezas turísticas e os seus expoentes turísticos da cidade. Palavras de Vades da Silva, fundador do portal Gestor Brasil e coordenador do projeto Mais Turismo, em entrevista a Cristina Pinheiro aqui nas ondas da CBN, entrevista que você confere na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. 11 horas e 57 minutos e uma modalidade histórica de transporte aqui na Tríplice Fronteira, a balsa, pode ser reativada para a travessia entre Puerto Iguaçu, na Argentina, e aqui a cidade de Foz do Iguaçu. Foi o que publicou o portal La Voz de Cataratas de Puerto Iguaçu. E segundo a referida fonte, a intenção é proporcionar uma alternativa constantemente congestionada à ponte Tancredo Neves. A iniciativa contaria com parecer favorável por parte do Ministério das Relações Exteriores da Argentina. E no Porto Fluvial de Puerto Iguaçu, vale lembrar, já funciona atualmente um serviço de travessia de balsa em direção a Presidente Franco, no Paraguai. O principal problema estaria aqui no lado brasileiro, onde o porto, o antigo Porto Meira, ali no Rio Iguaçu, está praticamente abandonado, ou seja, seria necessário fazer aí uma série de adaptações na estrutura, inclusive adaptações burocráticas, controle migratório, para que o projeto possa finalmente prosperar. Por balsa, o tempo de deslocamento entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu seria inferior a 40 minutos. Já pela ponte Tancredo Neves, você sabe, a espera nos dias de maior movimento pode chegar a 3 horas. Fique atento para a programação do novo Luau das Cataratas. Neste mês de março, o Luau deve acontecer entre os dias 14 e 15 de março, ali no Parque Nacional do Iguaçu. 14 e 15 de março, as datas marcadas para este passeio, então, que combina visita noturna às Cataratas do Iguaçu, inclui também a opção de jantar. O ingresso no Parque Nacional do Iguaçu custa R$ 45,00 para este passeio. CBN Turismo. 11 horas e 59 minutos, vamos conferir algumas das opções de entretenimento para este fim de semana aqui na fronteira, com destaque para a Noite das Mulheres na Woods Bar, apresentação de João Vitor e Matheus, no Balinas Pub, Festa 80 e 90, e no Zeppelin Old Bar, noite de clássicos do rock com a Festa The Hits. Chegamos ao final do programa CBN Turismo deste sábado, 8 de março de 2014. Programa que teve os trabalhos técnicos de Edilson José, reportagens locais de Thaís Montenegro. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN e também no nosso site cbnfoz.com.br.